Alô, Salvador, boa tarde, Oceanair 6314, centro de informação Terra, autorização Petrolina. Boa tarde, Oceanair 6314, autorizado Petrolina, nível 340, via Pesulu 20, decola da pista no zero, curva à esquerda, subida Momo, com transição Flock, o controle 19.35, e o transponder é o 5142. Autorizado Petrolina, nível 340, na Pesulu 20, decola da pista no zero, curva à esquerda, Momo Flock, 19.35, controle 5142, transponder do Oceanair 6314. Correto, 6314, chame pronto para puxar e acionar. Marido 2231, no final, chame torre no 86. 86, 2231, grava. Voo no 075, desça para 2.500 pés, ajuste no 012. Autorizado, final WISC, pista no zero. Para 2.500. Passando Duna a 2 milhas de distância. Vicente, reporte externo, 2231. Costará. São. Chegada bom, se desça para 4 mil pés, 1-0-1-2, o ajuste. Ficou bom, se 4 mil pés, 2231. Serra, solo 59, livre táxi, parte 5. 2231, livre pouso na 10, vento no 70 graus, com 89, altímetro no 012. Livre pouso, 2231. Para o táxi, então, 3155, 154 a bordo, 410, aperta o galeão, 3155. Então, 3155, continue o táxi pelo pátio, Índia, e no ponto de espera da 10, torre 186, e o ajuste é no 012. Táxi, pátio, Índia, ponto de espera da 10, torre 186, 3155, obrigado. Recife 1251-3325, puxa, 6327. Muito obrigado, senhor. A todos uma boa tarde e bom trabalho. Boa tarde, bom voo. Patrulha Salvador, voo aeronave 35, muito boa tarde, Sérgio da Serra. Controle Salvador, voo aeronave 25. Controle Salvador, voo aeronave 25, gente da Terra, boa tarde. Voo 1925, acione de identificação, chegada Bonf, desça 060. 060, chegada Bonf. Caminho interceptar por 975. Sou autorizado a final. Um, solo 02, livre à direita, solo 121, um, decimal 9. 121 um, na área, boa tarde. Alô, Salvador, boa tarde, passarei do 2231 na livrão. Gente, passarei do 2231. O local do desembarque será no pátio 3. Ingresse agora na Taxi Aquilo, à esquerda. E a posição é a 01, é, em frente aí ao prédio dos Correios, ok? Gente, pelo pátio 3, então, em frente ao prédio dos Correios, 2231. Sou 75, complete final, uísque, chame torre no noite, decimal 6. 285. Espera da 10 próprio. 3155, a linha decola da 10, vento no 60 graus, com 7 nós. Positivo, a linha decola da Ingresso é partilhado e pronto, em de novembro alfa. Alfa 3155, confirmando a linha decola da 10, vento no 70 graus com 8 nós. Confirma a linha decola da 10, 3155. 5-1-2-5-4-5, tenha boa tarde. Rádio. Sono 075, vento no 70 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Bono 075, livre pouso na 10, vento no 70 graus com 9 nós. Livre pouso no 0. 3155, decolado ao 06, chame controle 119 decimal 35, bom voo. 3155, obrigado, boa tarde, senhor. Gol 1925, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. Tan 3145, desça para 2 mil pés, autorizada final, pista no 0. 2 mil pés, patrão estabilizado, 3145. Controle Salvador, boa tarde, Tan 3155. Tan 3155, contato radar, saída da EL, sobe ao 340, vigilância. Ciente, pode voar da EL da presença? Autorizado da EL. Voando da EL, 3155, obrigado. Alfa, livre decolar da 17, atenta a estrela de turbulência, vento no 60 graus com 8 nós. Autorizado, vento de 1 no 6 nós. Autorizado decolagem para o Índia no Veneral. Solo 08, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, 19, 107, tá bom. Ligou 1075, pouso 1 no 0 litro. 1075. Boa tarde, tá? Pela Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 1075 da Gol. Lembra Alfa, decolado ao 09, curva à esquerda, autorizado o cruzamento do campo, reporte livrando a 1028. Autorizado, curva à esquerda, cruzando o campo, Índia não venderá Alfa, reporta livrando eixo. Lima fora do solo, gente, o Lima Delta Lima vai manter 500 pés, informa a aeronave asa fixa, vai seguir sobre o litoral a 1.000 pés. Positivo, mantendo 500 o Lima Delta Lima. Torre, o Índia November Alpha cruzou o campo. Gente, Índia November Alpha, apoio de buraquinho, informa um helicóptero a 500 pés sobre o litoral norte, aproximadamente 2 milhas do campo. Controle 119 decimal 35, bom voo. Autorizado pro de buraquinho, atento ao tráfego do helicóptero, chama o controle 1935, Índia November Alpha até o regresso. Certo, mantenha condições visuais, altímetro em Salvador no 012, chame ponto para descida, Vitor Bravo Mike, reporte de través de Veracruz. Temos para informação, temos tráfego do Juliette Quebec Kila efetuando lançamento para paraquedista na ilha de Veracruz. Se quiser levar para casa. Controle Salvador, boa tarde, aqui é o Papa Romeu, Índia November Alpha, decolada 107, a proa de buraquinho. Papa Romeu, Índia November Alpha, mantém as condições visuais, ingressa corredor forte, a minha escuta. Ingressará no corredor forte, condições visuais, em November Alpha. Oito. 1925, desça para 2.000 pés, autorizada a final pista no zero como número 2. 7 para 2.000 pés como número 2, voo no 925. Final, chame torre no 86. 86, graças a Deus. Vai. Salvador, boa tarde, Titã 3145, vai passar o estado. 131-45, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus, com 8 nós, altímetro no 0, no 2. 2-2, baixado cravado, livre pouso na 0, 3-1-4-5. E uma boa tarde, senhor. Boa tarde. Delta Lima está na final para o pouso, TGL está visual com a aeronave de asa fixa sobre o setor nordeste. Gente, altímetro no 0 no 2, vento no 50 graus com 8 nós e a parte fora do solo novamente. Reportará fora do solo, Lima. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5488 com a informação Serra. Trip 5488, acione identificação, chegada Amanda, desça 050. No perfil da Amanda, descendo para o 050, identificou. Salvador Azul 4118, gente da Serra, nível 380 com 20. O Azul 4118, eu tenho o 360 autorizado, aceita e copia ou aguarda a coordenação? Aceita 360, 4118. Está autorizado com fins, nível 360. Decola da pista no zero, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda Bridge. E em bridge, intercepta o peso Lu no meia e prossiga de acordo com o plano. O controle 119.35 e acione 5131, o azul 4118. Autorizado nível 360 para confins, acomoda no zero, com primeira curva à direita na feira da El. Faz a El Leda, bridge, up slow no meio, conforme a nossa do plano de voo. Chama o controle de 935, assina 513, 9-4-1-1-8. Correto, e chame para puxar a acionar o azul 4-1-1-8. Chamará quando pronto no gate 3. Torgou no 925, boa tarde. Boa tarde, 1925, vento 160 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Guardando pista livre, gol 19 daí. No 45, solo azul no meia, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, 31 no 45. Sabe, é o TAN 31 no 45, livre essa dica. O TAN 31 no 45, a gente está livre o táxi lento pela Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, na 3145. Doutor Rio Lima, Delta Lima fora do solo, continua na região nordeste, 2-3 milhas para a façada do campo, mais 2-3 minutos para o novo TGL. Gente, Lima, Delta Lima. Controle o Juliette Quebec Kilo e está pronto para iniciar lançamento. Sentido e lançamento, Juliette Quebec Kilo, reporte descida. Salvador, boa tarde, zona 399, tem informação aqui, erra, autorizado com o Paulo. Gente, zona 399, está autorizado Congonha, o nível 3620, decola da pista 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, e em Bridge intercepte o Pesolu 16 e prossiga de acordo com o plano. O controle 119.35, acione 5153. 360, São Paulo, parlamento, curva direita, El, Leda, direto Bridge, prossiga de 16, na 35, é o controle. Correto, chame para puxar sinal, vou no 399. Demorou. Voltar 3145, vai manter a posição da Cidade Juliette. Seu gate é o 05, está ocupado por um Airbus da Oxené. Aguarde um novo portão. E o Airbus da Oxené está pronto para puxar no 05. Cliente 6314 da Oxené, está autorizado e chame táxi. Reportará. Voltar 3145, assim que a aeronave da Oxené deixa o eixo da Juliette livre, ingresse para o pátio principal e o gate é o 5. Gente, tá 3145. 25. Alô, Salvador, muito boa tarde, gol no 925. Gol no 925, sente, tá livre o táxi pelo Alfa, chame antes da Juliette. Táxi, Alfa, chamarei antes da Juliette, gol 1925. Final pro TGL. Gente, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2, é parte fora do solo novamente. No 0 no 2, é parte fora do solo Lima. Tá 3217, boa tarde. Tá pronto para a cópia, Confins? Afirmativo, já pronto para a cópia. Ok, tá autorizado, Confins, o nível 300. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. Em Bridge, intercepte aí o Pesolu 16. O controle 119.35, acione 5150. Ok, autorizado, Confins 300. Decolada 10, com curva direita, saída da El Leda, direto Bridge, após o Pesolu não bem intercepta. C935 é o controle, 5150 transponder, TAN 3217. Correto, TAN 3217, chame pronto na remota. Portará pronto, TAN 3217. Solo Salvador, muito boa tarde, eu passarei do 2231, no paciente da Sierra, o repetitivo barreiras, por gentileza. Sim, no passarei 2231, aguarde só um minutinho para cópia. Tá na guarda. 925, observe a aeronave da TAM à sua frente ingressando agora no pátio, siga a mesma via Juliette, o gate é o 02, o gol no 925. Queremos o plano via Juliette para o gate 2, gol 925. Para o táxi Oxené, 6204, 114, autonomia de 3h30 e o alternado é Recife. Gente, o Oxenay 6314, observe a aeronave da Gol à sua frente, após a mesma que está ingressando agora no pátio, ele vai parquear no 2, gate 2, siga o táxi em frente e ingresse na Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 1 no 8 decimal 6, o ajuste é 10 no 2. Então ativo, prossegue Índia, 18.6, 1.012, obrigado aí, até daqui a pouco. É? Passareto 2231, cópia. Pronto, cópia. Barreiras, autorizado, nível 340, decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda, subida Momo, após Momo, Albo, e após Albo, DCT Barreiras. O controle 1.9.35, acione 5.1.60. Autorizado então, 340 Barreiras, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, após vai voar Albo, após direto Barreiras. 1935, controle de saída no transponder 5160, passaria do 2231. Correto, 2231, e chame pronto para acionar. Está no pátio 3, não é isso? Afirmativo, chamaremos por acionamento, 2231. Ok, o 2231 vai ser necessário fazer pushback ou só o acionamento? Ativo, sai por meios próprios aqui. Sente. Pushback, acionamento, gate 3, azul 41 no 8. Autorizado, azul 4118, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 4118. Externa da 1-0, Oxenay 62, 6314. Oxenay 6314, a linha decola da 1-0, vento no 60 graus com 7 nós. A linha e decola da 1-0, 6314. Fala, Salvador, muito boa tarde, Gol 1077. Boa tarde, Gol 1077. Tá pronto para a cópia, Galeão? Afirmativo, pronto, cópia Galeão, seguinte da Sierra. Sim, o voo no 077 está autorizado, Galeão 360, o nível decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bidev, e em Bidev intercept a UP November 857 até Porto Seguro, após a Pesulu 16 até Grufe, e após a Pesulu 14 até Toquim, o controle 1.9.35, acione 5.1.55. Sim, então, Gol 1077 foi autorizado nível 360 para o Rio de Janeiro, decolando da pista 1.0 com curva direita, saída da El, Leda, direto Bidev, AP November 857, seguro, AP Zulu 16, Grufe, AP Zulu 14, Toquim, controle 11935 e 5.1.55 transponder. Correto, Gol 1077, chame pronto para puxar e acionar. Chamará o Gol 1077. Quebec, Salvador, prossiga. Procedente de Caru Lorenzo, acionado 0161 através de Veracruz, com 062 a bosta. Por Mike Quebec, mantém as condições de visuais. A reporte Paripe, atenta ao Papá 28 Alfa à sua frente. 12 horas, uma milha na mesma altitude, mesmo deslocamento. Visual com o tráfego, vai manter 1.500 pés, reportar em Paris, e o Victor mais ou menos.